Cessna 3155, Xangai, para o pushback cancelamento. Continua aproximação, aguarda pista livre. Aguarda pista livre, Xangai 314. Venha 327, informa o tráfego voo, uma milha do externo aproximando. Está presente autorizado o Alien Eide Pops, 10 vento, 10 graus, 111. Boa tarde. Jorge, da 3835, livre táxi via Alfa e chame na Juliette. Alfa, chama na Juliette, na 3835. A gente está esperando até o parte 5 no bote de frequência, boa tarde. Prossiga. A gente mantém corredor cheio até Pituba, depois você segue na proa do local de pouso e volta a pista no local de pouso. Próximo ao pontão 8, a viatura da Infraero vai fazer o follow-me do senhor até o gate 10. Deve estar uma área de manutenção aqui no pátio. Ok, segue o follow-me após o gate 8. Vai seguir para o 10, já 3235. Então, após 2000, para a escolha de coral. 1-8-0, em ascensão, perdeu o senhor coral. Após 2000, para a escolha de coral, chanema 17 graus. Azul 2771, contato radar, mantendo nível 170, autorizado de chegada Mari, desse mantém nível 050, proa de Mari. 050, proa de Mari, azul 2771. Controle ao passarelo 2233, solicita o último e o final 180. 2233, chama centro Recife, frequência 126.85, solicita diretamente ao centro, boa tarde, bom voo. 65 Recife, muito obrigado, bom trabalho, solicita 2233. 3192, vai passar o marcador externo. Corre em 1895, boa tarde, 3192. 3195. 3192, uma milha para o externo. 3192, continua a aproximação número 2 para pouso. Continua a aproximação número 2, 3192. Tem que follow-me para o gate 10, o fiscal liberou o pátio. Ok, seguindo 10, 3193. Xané 6314, solo 43, livre à direita, chama solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 6314. 2, 5, 1, boa tarde. 5251, boa tarde, do nome é 19. Autorizado, pouso 10, vento 080 graus, 1-2-2. Autorizado, pouso, 3192. 1966. A livre o pushback acionamento, chama o táxi. A livre chama para o táxi, 966. Vou chamar 6314, livre o táxi de Alfa, chame o táxi da Juliette. Frequência livre, bom pouso, até a próxima. Boa tarde. Táxi da Juliette. Chamar 2 Juliette, chame 6314. 3192, Paulo 46, ali pra direita, chama a sala em 1-2, zona desse Paulo, né? Direito 2-1-1, boa. Paulo, boa, 3192, livrou na sua escuta. 3192, livre táxi, Alfa e mantém a posição aqui da Juliette. Alfa, mantém a da Juliette, 3192. Fechando a minha 314, mantém a posição antes da Juliette. Pro antes da Juliette. E minha 314, mantém a posição antes da Juliette. Eu mantenho a minha 314. Firmo, vai executar o NDB. Juliette, grato. Salvador, Tan 3193, com 1,57, a borda autonomia 3 horas e 40 minutos, alternando Campinas, pronto, tá? Ok, Tan 3193, ali o táxi, e o pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. Autores da táxi, e o pátio Índia, da ponto de espera da 1-0-1895, Tan 3193. Azul 4198, aguarde cópia. Ah, inicialmente a saída é água elétrica. Solo com 96 para o táxi, está com 113 a bordo, 4 horas e 10, operando Marcelo. Chegou no 966, livre táxi pelo pátio Índia, no ponto de espera da 10, torre 1895. Pátio Índia, no ponto de espera 1895. Obrigado, senhor. Boa tarde. 6327, pro outro NDB de Elso. 2 NDB de Elso, Xanema 37. Sérgio Guedes Pierre, acione transponder 0145. Sérgio Guedes Pierre, autorizado a produção de farote da Pua, reponte para a descida. ED4, no 0 vento, 100 graus, no 38. Ali, decolando no 0,96. Após a aeronave da TAN taxiando, prossiga para o Gate 7. Após a aeronave da TAN, Gate 7, chama a minha 3 no passo. TAN 3192, mantém a posição antes da Juliette. Seu gate está ocupado pelo Airbus da companhia, o 05 previsto. Porém, estamos aguardando a gente para ela aqui informar uma nova posição para o senhor. 392, vai manter a posição um pouco à frente na Juliette, aguardei outra posição com a Embraer para a liberação de outra posição. Alô? 227, aguarde só um instante, tem uma aeronave da companhia que vai parquear agora no gate 7. Só um instante. 227, autoriza a parte da na posição? Sim, bom. Autorizado final do ILS, que foi para a pista 10, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reportaria estabilizado, 2771. 8, cópia. Autorizado com fim, 360, o nível, via Zulu 21, decola da 10, após curva à direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, e após Elefa, direto Tozop, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá, e nesta posição interceptado Zulu 21. O controle 120 decima 8, transponder 5117. Só 370 com 96. Salvadora, Júnior 98, passando nível 230, no separatura 50. Azul 6918, acione de identificação, desse mantém a nível de voo 0, o 0, vigilância, chegada maré. Para 050, maré, azul 6918. Como é que ficou o 6918? Chegamento 327. Serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição coral, mantém o nível 180, chama o controle Ilhéus. 120 décima 1 no bom voo. Controle Salvador, voo 96, qual cidade vai direto visitar? Ah, inicialmente manter o perfil da subida guarda. Sete, vai ficar na guarda, manter na saída do 96. Nós 66 negativo para o visitar, suba restrito nível de voo 330. 330 restrito, voo 96. O 050 via chegada Mari, 6918. Ok, 050 via chegada Mari, 007, reporte a pista no local de pouso. DLS 2771. Azul 2771, no complete chame a torre em 118, décima 95. 75. 93, decolou 55, chama controle em 120, décima 8, bom voo. Torre Salvador 2771, boa tarde. Azul 2771, autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 118. Autorizado pouso 2771. Eu quero saber. 510, mantém pronto fora do Japão, reporte avistando o aeródromo hotel de descarga. Salvador, com 1097, tem que dar informação Lima, autorização com 097 está autorizado com fins, o nível 3620, via Zulu 21, decola da 10, saída Argo, Elefa, e após direto Nítigo. vai interceptar o Pêssego 21. Controle 1208 e o transformador 5125. 6-6, agora por estado, é o 3-2-2-5. Vai entrar, eu vou para o Leandro, para ver se o controle 1-2-0-9-7, chame pushback e acionamento. Chama. Fala, Sérgio, ok, hoje é a Chanel 227 livre táxi pelo Fátio e Índia, no ponto de espera da 1028, 95 a Torre, boa viagem. Fátio, Índia, pode esperar 18, 9, 5, 2, 27. Frequência livre, bom pouso. E a sequência, grato. Ok. Está autorizado Vitória da Conquista, o nível 100, via rota do plano apresentado, a decolagem é da 17, saída Argo, após Elefa, e após Elefa direto ao Plor, e após direto Conquista. O controle confere em 120.8, a torre 118.95 e o transponder 5126. Está presente autorizado base para 17, reporte final 17. Está presente, autorizado para o Brasil, até isso, reportar na final da 17. Capa Romeu, até o Juliette Serra, confirmando base pela direita 17. Confirmando, reportará a girada do Brasil, direção base pela direita da 17. Desbloqueou esse autorizado de acionamento, reporte táxi. A informação é a Lima, remota 13, autorização Guarulhos. Ok, 7635 da Chanel, está autorizado Guarulhos, nível final é o 3620. Via rota do plano, outro Zulu 10 até Piraí, após direto Umbade, intercepta outro Zulu 44 e segue até Pagog. A decolagem da 10, saída da El, transição Motiva, controle 120.8 e o transponder 5124. O Xanã 6227, autorizado a linha e decola 10 vento 100 graus 12. A linha e decola o Xanã 6227, 6355, está correto o cotejamento, chame pushback e acionamento. Vai chamar hoje. Solo Salvador, boa tarde, 2771, livrando a sistema. Ajuda 771, boa tarde, Lindo Taxi via Alfa e Kilo, posição é 4 Lima, o Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3 na 4 Lima, Ajuda 771. Confere, altímetro 1013. 6918, por favor. Pedro, Juliette, Serra, tráfego de avistado, reporte final 17, baixado, travado. Reporte final da 17, baixado, travado. Deixa eu falar para o seu táxi. Vou fazer uma passagem para o seu táxi. Exército Brasileiro 1036, controle Salvador. É Agência Brasileira 1036, controle. Tente a 2 de linha de serra, autorizado pouso no 7090 graus, 1-2-1. Autorizado, senhor. Puxa, né, 6227, decolada 02, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 6227, boa tarde. Controle Salvador, Xanem 62, 27, boa tarde, decolando a 5 minutos. Xanem 627, boa tarde, contato radar na decolagem, se você sair da AEL Transição Euromi para o nível de voo 360. Para o 360 da AEL Euromi, Xanem 6227. Então 3193, chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Controle Salvador. 3193, controle. Prefira 3193. Chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25, tá 3193. Golfionska, autorizado táxi 70 de São Papa, altímetro 1-0-3. Exército Brasileiro 1036, controle Salvador. Quer confirmar o estado sobre o voo agora, voo de São Paulo? Exército Brasileiro 1036, confirma a altitude e a posição que está sobrevoando. Exército Brasileiro 1036, como recebe o controle? Copiado, está mantendo o número 3, voltando para Salvador 1013. Mantenha condições ágeis no torre 2, caixa prego e Veracruz. Reporte para a travessia da Baía de Todos os Santos, para o tráfego conhecido no setor, a informar o Exército Brasileiro 1036. Que é o time do 1013. Atende, avançado 295, obrigado, bom dia. Uma boa tarde, perdão. Solo 1097, vou chutar novamente, posição 4. Voo 1097, aguarde passagem do Banco da Terra na guarda, pode ser que o chutar novamente, você pode estar. Faz uma passagem de situação, autorizado e chamado máximo 1097. Brasileiro 1036, poderia confirmar o código de transporte da Senado? Brasileiro 0203, Grata Exército Brasileiro 1030. Passar para o São Mais Bravo Charlie, controle Salvador. Passar para o São Mais Bravo Charlie, manter a condição de White, altímetro em Salvador 1013. Reporte. Qual que você vai reportar 10 milhas de Salvador? Reporte 10 milhas de Salvador, passar para Mike Bravo Charlie para o cruzamento da pista 90. Papapá, Charlie Sierra Romeo, aguarde por gentileza. Receptor localizador da 10, tem a pista vista, o 4-6-9-9-8-1. A zona 9-8, agora estou em 1-8, decimal 9-5. 1895, boa. 6981. Concordo. 1900 graus, 1 3 9. IBTA, ciente, confirma o local de sobrevoo. Torre Salvador, boa, azul 6998, IADS da 10, tem a pista vista. Azul 6998, continua a aproximação, aguarde que está livre, informa o RB321 na linha do cara de colagem 10. 6998, azul, copiou. Comprova do litoral norte, com curva pela esquerda. Acione no transponder 0166, o controle Salvador 120.8. Papá, Charlie, Sierra Romeo, 3 a bordo, confirme a autonomia. Chame a torre, 118.95, ajuste ao time, 0-3, para acionamento e táxi. Papá, Charlie, Sierra Romeo. Alô, 097, da torre, com 187 a bordo, já tem 3 horas e meia. Onde está? 995, ajuste ao time 0013, gol 097. 998, autorizado o pulso 190, vento 090 graus, 129. Teve pouso na 10, azul 6918. Tá, 3055, decolou 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa tarde. Para Salvador, uma boa tarde, tá, 3055. Tá, 3055, boa tarde, contato radar na decolagem, suba via CV da Eltran, São Mótiva, para o nível de voo 320. Subindo ao 320, tá, 3055. Zero está autorizado a final do procedimento de LS, que você chama 0, desce para 2.7. Altímetro 0.3, reporte estabilizado. Desce para 2.013, LS, reporte estabilizado, ou 1.620. Autoriza da Alfa 3.155. Então 3.155 autorizado, voa direto, Leda. Leda. 00 graus, 1.29. Autorizado a DNA e manter 1-0. Aí, manter 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Aero Serra Romeu, reporte de sessão Papa, altímetro no 093. Minha 918, Paulo 11, livre direito, chama Paulo 121 de spawn. Paulo 11, livre direito, chama Paulo 121 de spawn. Segura a direita, 121 de spawn 8, azul 6918. Uno, azul 6918. 1211 Charlie Serra Romeu, recebi o Charlie Serra Romeu, decola da presente ou taxi até a cabeceira no 7? Tente Charlie Serra Romeu, autoridade da presente, comprou a norte. Reporte quando fora do solo, vento é 1100 graus, 1-1 nós. Isso, Gol Fiorisca, decolado 1-1, chama controle 120, decimal 8, Gol Vol. Cena na árvore, alerta o Golf Oscar. Segunda 98, passivo Álvaro, potente na Juliette. Alfa e Juliette, é o 1998. Negativo, Alfa reporta antes da taxa e Juliette, azul 1998. Gente, Alfa reporta antes da Juliette, 1998. Alipaxas do 418, 119 a bordo, autonomia 0255, alterna na Galeão. Alipaxas do 418, livre táxi via táxi Índia, ponto espera piscina 0, chame a torre 118 decimal 95, ajuste ao time piscina 013. Táxi autorizado via Índia, ponto espera da 1018 95, ajuste 1013, azul 418. Papa Charles Serra Romeu, estou recebendo 200 pés, não tem motor, tá, Matheus? Não tenho 500, eu vou acender então aqui. Azul 279, controle Salvador, boa tarde, a sua identificação dessa via chegada bom para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro 1093. Rio de Ideal, dá para 050, comandar 1013, azul 279. Romeu, isso, Golf Oscar, vetoração para evitar tráfego em aproximação da chegada, mar esquerda, proa 255, limite será vana, essa proa por 1-0 milhas. 255, limite 1-0 milhas, o Golf Oscar. Papá Romeu, isso, Golf Oscar, tráfego agora 12 horas, 9 milhas, rumo nordeste, passando no nível 050, em descida para 210, Boeing 737-800. Aqui, quando temos onde quer as obrigações. 1097, decolou 1-5, mantém escuta, aguarda transferência. Bom, confirma a maneira, manter pro até 3 mil pés. Aguardando a transferência. Chama o controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Contato radar na decolagem, após 3 ou 7. Sua no perfil da saída Arbor, transição alerta para o nível 360. Cruzando agora à direita para a saída Arbor, releva ao 097. Zero, primeira curva direita, saída da Eolida, tradução morte, vai transpondo 5136, controle Salvador, opere 120, décima 8. Com a época de gemência, corte quando pronto, chubeco estacionamento. Opa, meu Whisky, o Fiocco autorizado a presença do Adreto, Telefa. Telefa, vou Fiocco. Chama até o Vitorinho Juliette, autorizado Cairo Lourenço, um no meu pé, decola da Piscuma 7 com primeira curva direita, corredora Xé. Aciona no transponder 0160, controle Salvador, 120, décima 8. 1160, continua a aproximação, aguarde, está livre, informa o Embraer, iniciando o decolagem da pistola 0. Desce agora, decola 620. Sapatão Vitorinho de Juliette, 4 a bordo, confirma a autonomia. Sou brasileiro 1036, faça cheque de transporte, sendo mais normal a gente, ainda não recebo informação do mesmo. Controle com 1097. 1097, controle. Quando possível a coordenação, poderia voar nítimo ou tóxico? Aguardo coordenação, o Gol 1097. Apenas para informação de tráfego, tráfego agora 12 horas, 15 milhas, mesmo rumo, passando nível de voo 050, é acessar o nível de voo 100, Bravo Eco 58. Gente, o 097, aguardando a prova, por favor. Cogno, Kilo Oscar Curse, Bravo Uniforme, Cogno, após Nenim. Transponder 5133, controle Salvador 120.8. Utilizado por Cirolina, 340, decola 10, curva esquerda, mó, 1, código 533, 208, é o controle, o Xanero 6314, estamos na ponte 7. O Xanero 6314, sua subida é Momo, Cogibo, Nenim. Momo, Cogibo, Nenim. Xanero 6314, correto cotejamento, reporte quando pronto, que estiver questionamento. Passaremos, obrigado. 4118, passo mil pés na Arbor Elef. Azul 4118, contato radar na decolagem, subversão da Arbor Transfer Elef, para o nível de voo 360. Arbor Elef para o 360, azul 4118. Controle Salvador, Charles Serrão, agora com pedaço, se autorizado, segue do litoral. Charles Serrão é autorizado para seguir a linha do litoral. Goma 097, subinicialmente restrito ao nível de voo 340, conforme instruções do centro Recife, e aguarde autorização para voar direto nítido. 340, Recife. Max Bravo Charlie na 10ª milha. Max Bravo Charlie, mantenha 1 no meu pé. Está autorizado por aqui para o cruzamento da sala de destino 0 por onde conde o Max Bravo Charlie. Solo 620, solo 20, livre direito, chamação em 121, décima 1. Livre direita, 1211, ou 1910, vem para lá. Décima 8, alternativa 26, décima 0. 228, 260, obrigado. Papa Mike, Bravo Charlie, o senhor conhece o farol de Itapuã em Salvador? Afirmativo. Você estiver mais próximo ao farol para efetuar o cruzamento? 620, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, estou no 620. Gente, mas você gostaria de curvar um pouquinho mais o litoral à esquerda para nós estar interferir nas decolagens da 1-0? Sim, mas descendo que o mais próximo vai atrapalhar mais o tráfego. Mike Bravo Charlie, então deixa para 503 e mantenha essa proa. Já está mantendo a proa. Alô, Salvador, boa tarde. É o azul 9090 para feira de Santana, nível 080, da frente da Mike. Azul 9090, a Mike consegue? Prepara a subida Momo e a Guaticópia. Subida Momo, aguardo da cota 9090. Qual o táxi, Sané? 6355107 a bordo, 5:30, Galeão. O Sané 6355, livre o táxi, via parte 1 no Índia, ponto 0.012, 18 decimal 95, ajuste altímetro 10013. Comei 13, passo 2 para a sua foto 0. Obrigado. Azul 9090, copa. Até o cruzamento do eixo de decolagem. Subida Momo após direto. Acione 5572 no transponder, o controle Salvador 120.8. Está autorizado o Feira de Santana, o nível 080. Decolagem da pista 10, sede a Momo, após a decolagem curva esquerda e depois da saída Momo, DCC, Feira de Santana. Transponder 5572, controle Salvador 120.8 azul, é o 9090. Azul 9090, que é o reporte como transporte de adicionamento. Descobera como toque. O 2789 pode continuar o procedimento após pelo? O 2789, pista para dessa via 2000 pés, o ajuste é 1093, aguardando a autorização do LSFC. Via 1093 para 2000, aguardando o 2789. Autorizado de respeito no momento, pode colocar. Boa tarde, vou 1-1-69 para a guarda de informação. Gol 1-1-69, a informação mais que confere, autorizado Guarulhos, rota cruzou 1-0, Taubaté, nível de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, transição Motiva, transponder 5-1-5-6, controle Salvador 1-2-0-8. O gol, o 1-1-6-9. O 1-1-6-9. Charlie Serra, meu prossiga. Pede uma hora e meia de sobrevoo, tem proposta livre para coordenação, papai, papai, Charlie Serra, meu. Xanã 6355, autorizado a decolar 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-1-8. Possível decolar de 1-0-6-3. Já vou colocar de pouso. Nave igual com local de pouso, vento 3-6. Azul 2789, autorizado pela SX-Ray, aposta estabilizado. Poderá estabilizar azul 2789, pela SX-Ray. É 355, decolado 28, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Mais para o Charles, vai tentar para trás, vou agora 12 horas 8 milhas, rumo nordeste, violino do litoral, mantendo 500 pés, Robson 66. Controle de Salvador, exército brasileiro 1036, visual com ponto de pouso. Frequência livre, exército brasileiro 1036. Frequência livre. Vitorinho de Juliette, autorizado TAC 76, não acho que é altímetro 1-0, no 3. Azul 2789, LSX-Ray visual. Azul 2789, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-8-9-5, boa tarde, 2789. Salvador, boa tarde, azul 2789. Confirme azul 2789. Afirmativo, LSX-Ray 1-0. Azul 2789, autorizado posto 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2, né? Livre pouso 1-0, azul 2789. 1-0 torre, 1-1-9, decimal 95. O ajuste é o último metro 1-0, 1-3, uma boa viagem. Boa tarde, por Alfa Charlie Romeo, espaço pesado 707 Golfo, para conseguir coordenação com os tráficos locais, após quando no retorno a CPR. Alfa Romeo, copia o controle. Papel com 4 Charlie Sierra Romeo, controle de Salvador. Papa Charles se arruma em contra do Salvador. Papa Romeu Isso, Golfe Oscar. Tá sobre o voo 704 Golfe. Vai alternar para o centro restrito para o serviço de informação de voo e alerta em 128.8, caso negativo 126.0, tomou um voo. Papá, papá, Charles, você arrumei o controle Salvador? Vitorinho de Juliette, autorizado a linha e manter para o nosso site. Salvador, 35 no site, mantém a ponte de espera. Pokémon 3835, corrigindo, mantém a ponte de espera. Pressar na terminal Aracaju, vai chamar o controle Aracaju em 120.3, tem um bom voo. Ele para o cópia? Pronto. C3145, autorizado Galeão, rota, apenas número 57, nível de voo, 360, decola da piscina 0, primeira curva direita, saída da Eulia da Irume, o transporte 5160, controle Salvador no 20.8. Sim, 5160. Autorizado, nível 360 para o Galeão Rio de Janeiro, conforme a rota do plano de voo, terminal de 27 pontos. Decolada 10, curva direita da Eulenda Iruba. 120.8, aciona 5160. C3145, autorizado a linha e manter pistola 0. Solo, Xané 6304, pushback. Xané 314, autorizado pushback somente, você pode postar. Boa tarde. 2789, boa tarde. Táxi via Alfa, quilo 43, 3 Romeu. Alfa, quilo 43, 3 Romeu, 6 horas da manhã. 3835, autorizado de colapso, zona 0, vento 120 graus, 138. Patango, Vitor, Indy, Juliette, decolou 3-4, chama controle 120.8, bom voo. 120.8, bom trabalho, Vitor, Indy, Juliette. Salvador, Patango, Vitor, Indy, Juliette, decolou. É Patango, o Vitor ainda ajuda a controle de Salvador, mas tem condições reais no corredor Axé, reporte passando fora da barra. Reporte passando fora da barra, Vitor, Jesus. O Chanel 355 chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alternando 33, décima 1, 25. 251, 3325, obrigado, uma boa tarde. Quando lá o time entrou no 0 no 3.